4h30. Estamos iniciando através da Rádio Jornal Contemporânea, a disparada sertaneja. Muito bom dia para as senhoras, bom dia também para todos os senhores. Do lado de cá na comunicação, Valdec Carvalho. Lá no outro lado, na mesa de som, meu amigo Natalício Guimarães. Vamos com a música sertaneja até as 6h40. Aqui através da Rádio Contemporânea, forró, viola e lambada, é aqui na disparada, nesta quinta-feira. Do Brasil, da Rio Conta Fera Abandonada.